Soins. Quando surgi era 98, eu continuo no rap que chapa o coco, moleque. Não posso não parar, vou continuar rimar pro pessoal de lá, pro pessoal daqui. Se eu conseguir fazer o pivetinho refletir, valeu a pena. Ele vê, não vale a pena virar pele, problema do sistema ser esquema. Marionete, eu número a mais, que custa não sei quantos reais mensais. Cê é quem me entende, diabo te atenta, você faz, depois se arrepende. Que nem um molequinho ali na praça, só no 33. Quantas vezes eu já ganhei? Eu já registrei. O outro diz que mata e que mete os cano. Eu me pergunto quanto que uma vida está custando. O nosso pai pediu amai-vos e ajudai-vos uns aos outros. Mas ô maluco, muito louco, ama é o seu bolso. Nem pensa nas consequências, se for pego, cala bolso. Pra ele o que importa é aquele minuto daquela hora. E pro resto fecha as portas e ignora. Gosta de ser chamado de vida total. Infelizmente hoje em dia está desse jeito. Falta caráter, falta tudo, falta respeito. Que Deus proteja nossos filhos e não tire o amor de dentro de seus peitos. De dentro de seus peitos. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Obrigado pela dificuldade do dia a dia, que nos testa para ver se aprendemos com a correria. Obrigado quantas vezes sou preciso para relembrar que alguém muito maior que nós vem pra equilibrar. Toda resistência orgulhosa deverá ceder. Cedo ou tarde isto terá que acontecer. Pois pare de olhar só pro seu umbigo. Pra você ganhar o outro sai no prejuízo. Em toda situação quer tirar proveito próprio. Ambição desenfreada sem nenhum respeito ao próximo. Vai vir do mesmo jeito pra você o que fez pros outros. Na mesma intensidade com justiça o mesmo gosto. Mais um periférico Araraco a zona sul. Pequeno grande H interiorano 7-1. Mais um instrumento de quem quer te ver tão bem. Roubo sua atenção, mas não te faço de refém. Tira o foco do problema, camarada, presta atenção. Reposicionamento do foco na solução. Aqui é nós que tá nas pistas, primo Rafaela. Sou do CKP2, mas chego sempre na viela. Com certeza, meu turbano igual até me via la chapa. Não vem com história triste, companheiro na quebrada. Não diga coisas que depois vai se arrepender. Pra depois ficar de canto atolado na deprê. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exaltar será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Meu camaradinha, vou dizer como foi que o Glauber curtiu essa paulada que é o rap, pois sempre lhe ajudando a dar estilo no momento qualquer. Um forte abraço, William. Muita coragem pra seguir com fé. Pra mim foi com certeza uma viagem doida, mas era necessário desmantelar toda essa coisa. O vício nos rouba o tempo, as oportunidades. Com certeza com maldade num poço alagado imundo. Meu truta fere fundo, mas tem que ser revertido em bálsamo de orvalho no seu hidro retraído. Depois chegar na rua e provar para si mesmo que valeu a experiência. Espera aí, precisão preto. Cuidado, não se ilude, o principal não se acomode. Não pense que tá curado, que tá zero, que tá pó. Se não será muito pior do que tu viu até agora. Não quero te botar pânico, mas sem luta não há vitória. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Eu também vou viver esse dia como se fosse meu último. Vou te dizer, para que você também viva, não desista. Acredita, todo dia cê persista, como se fosse o último. Que não seja nas pistas, se quer o seu penúltimo. Assim que eu torço, primo, prime no momento é minha rima. A ideia é positivo, sou pra cima. Acredite no retorno do Messias, pois tá perto esse dia, se prepare pra esse clima. E assim então em vida ou no dia do sacramento, exaltado será humilhado a qualquer momento. Mas o que foi humilhado pelo tal do exaltado ficará com o Senhor ao seu lado, sentado aliado. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último. Fica de boa sem querer aparecer. Quem se exalta será humilhado, cê vai ver. Mas quem se humilhar será gigante pro Messias. Viva esse dia como se fosse teu último dia.